Muito bem. Muito obrigado, arquiteto Eduardo Souto Moura. Vamos agora então passar ao debate. E eu iria, antes de dar a palavra a quem quer intervir, eu próprio colocar uma questão, uma provocação, que é um ponto de partida. Todos os anos, nas minhas aulas de Direito do Ambiente aqui na Católica, eu peço aos meus alunos, quando tratamos dos binómios entre Direito do Ambiente, Urbanismo, Ordenamento de Território, Energias Renováveis, Turismo, peço aos meus alunos, a 3 ou 4 alunos, para fazerem um jogo que eu sei de antecipadamente que vou ganhar, que é que eles escrevam num papel a administração pública. Eu recolho depois os 3 ou 4 papéis e, antes de abrir os papéis, como se fosse numa urna de voto, digo: todos escreveram a administração pública com letra grande. E todos escrevem a administração pública com letra grande. E, portanto, eu ganho sempre. Bom, isto para dizer que eu acho que em Portugal ainda não se passou para o conceito de administração serviço. E continuamos no âmbito do conceito de administração autoridade. E em sede, por exemplo, de licenciamentos ambientais, isso é muito visível. E, portanto, aquilo, a pergunta que eu deixo, o professor Arlindo Cunha há pouco falou das tutelas, das autorizações, e o arquiteto Souto Moura também falou da necessidade de haver Estado, mas noutro contexto, não neste. Aquilo que eu deixo, antes de passar a palavra à assistência, é se de facto sentem, nesta questão da reabilitação urbana, que a administração à autoridade ainda é um entrave em que ainda não chegámos à administração de serviço como devíamos chegar e como outros países, nossos vizinhos bem próximos, já chegaram. Vou então agora dar a palavra à assistência. Vamos agrupar perguntas para ser mais prático. Quem é que quer usar da palavra? A primeira vez é que custa. Pois é, simples. Faz favor. Talvez ali um microfone. Obrigado. Sim, sim. Tá, boa noite. Eu gostei muito do discurso que os senhores fizeram, mas em termos práticos não vislumbrei grande coisa. Peço desculpa. Primeiro, tudo porque é preciso as coisas se tornarem execuíveis. E falaram que é preciso vontade, é preciso tudo isso e tal, mas a vontade política e o dinheiro também é necessário. Claro, o que eu gostava de ver é fazerem pão de pouca farinha. Porque com muito dinheiro tudo se faz. Tudo se resolve, até os prédios ficam até de 2 andares com um elevador. Agora, o essencial era, sobretudo, tornar uma cidade limpa. Eu acho que a partir de em determinada altura temos que começar por ver onde é que podemos poupar. Porque tornar uma cidade limpa, aquilo que disse, que as casas estão a cair e que as janelas estão com tijolos em ruas, assim que parece Berlim, como disse. Eu acho que tem muita razão nisso que diz. Mas era preciso tornar uma cidade limpa. Então, a vontade política é necessária, para alguns casos, porque o legislador tem que dar certas autorizações. Mas temos os presos, que gostavam de estar cá fora. Eu vejo no Algarve, há presos a fazerem cultivo de vários produtos hortícolas. E há presos que sabem pintar, que até gostavam de estar aí a pintar. Eu vejo empresas do Estado, empresas do Estado, perdão, municipais, que são... Muito bem. Para vários fins. Porquê é que não ter uma fábrica de tintas? Porquê é que não ter uma fábrica de tintas? Nem que seja tudo branco e bege. Ou azul, mas isto já mete clubismo. Não queria. Portanto, mas ter... Não ser azul à risca, peço desculpa. A pergunta é que meios é que podemos ter para fazer de pouca... do farelo farinha. Quer dizer, com... Não é? Com muita parra e pouca uva, não sei, qual é o segredo? Porque falar sem as coisas resultarem não passa de uma mesa redonda. Pobrete, mas pobrete. Muito obrigado. Há aqui uma pessoa que já estava a pedir a... Faz favor. Eu vou fazer uma pergunta, mas não sei se é correto fazer a pergunta ao apresentador, se... mas também... Portanto, porque eu penso que é com ele que eu tenho que fazer a pergunta. Não se importa dizer o seu nome, desculpe. Rodrigo Meireles. Obrigado. A reabilitação urbana é um problema nacional, como importantíssimo. Mas há uma questão, mas que não é só uma questão urbana, no sentido isolado municipal, não é? Há uma coisa esquisita. E quando na legislação em que se pegou nas questões da reabilitação urbana, das parcerias para a reabilitação urbana, etc., é que a questão das áreas metropolitanas e da instituição área metropolitana, que tem decretos, portanto, criados com instituições, e que a reabilitação urbana não é possível nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto ser vista completamente isolada de município em município, não foram vistos como beneficiários, por exemplo, no CREN, nas parcerias para a renovação urbana, por exemplo. Isto é um exemplo. E nós sabemos, isto desculpem lá, que de facto o modelo que levou a estas dificuldades, como o professor João Ferrão muito bem referiu, teve a ver com um modelo que apostou muito na construção nova e se esqueceu da construção antiga. Só que essa construção antiga está no miolo, no núcleo das áreas metropolitanas. Portanto, é nesse sentido que eu perguntava ao professor João Ferrão porque é que, por exemplo, nas parcerias para a habitação urbana, mas também no CREN, portanto, nos projetos para a inovação e competitividade das cidades, não está presente como beneficiário as áreas metropolitanas. Muito obrigado. Faz favor. José Castro, esta segunda sessão tem uma particularidade de, julgo que terá sido por mero acaso, mas é imediatamente a seguir a termos tratado aqui Guimarães a semana passada, e embora o tema não fosse explicitamente a reabilitação urbana, a operação que decorreu em Guimarães, acho que é um bom tema para nos ajudar nesta reflexão. Porque justamente o trabalho, enfim, daquela equipa dirigida pela arquiteta Alexandra Gesta, um trabalho, na verdade, notável, foi feito sem legislação específica. Ou seja, foi antes do Decreto-Lei 104/2004. E preocupa-me, embora também seja jurista, que se esteja sempre a dizer que não se pode fazer isto ou aquilo porque ainda não há a lei magnífica que há de permitir que se faça isto ou aquilo. Antes de 2004 foi possível fazer o que se fez em Guimarães. Eu julgo que a Lei 104/2004 deu uma grande ajuda a tudo que se passou depois, inclusive aqui no Porto. Mas já saiu outra legislação em 2009 e já estamos outra vez a dizer que mesmo essa de 2009 ainda não é a legislação que há de ajudar a resolver os problemas. E, portanto, esta é uma primeira interrogação que eu faço para mim e que acho que todos nós devemos fazer. É se um país tem que avançar, só pode avançar assim. Depois, acho que os olhares estes vários quatro olhares que aqui foram apresentados, do geógrafo, do jurista, também do economista e do arquiteto, suscitaram algumas questões interessantes para nós todos pensarmos. Uma delas é justamente a do congelamento das rendas como, se calhar, o aspecto principal que levou ao abandono do património, do edificado. E eu gostava de lançar uma interrogação, e se depois alguém puder esclarecer, porque eu não conheço nenhum país da Europa, que na segunda metade do século XX não tenha congelado as rendas. E, portanto, eu acho que isso não é uma novidade que só terá acontecido em Portugal. A outra questão é, na verdade, reabilitação urbana, o que é, ou seja, do que é que falamos quando falamos da reabilitação urbana? E se algumas operações que até estão abrangidas em termos de benefícios fiscais pela legislação de reabilitação urbana, e digo, certo, por exemplo, aquilo que está, o processo que está a decorrer à volta do chamado bairro do Aleixo, se um processo de demolição completa de todo o edificado pode alguma vez ser chamado processo de reabilitação urbana e obter benefícios fiscais da reabilitação urbana. Muito obrigado. Vamos então interromper aqui para responder já a este conjunto de três questões. Talvez dá a palavra aqui ao Sr. Professor para, uma vez que foi interpelado diretamente, para responder já a esta questão que o Sr. Rodrigo Meireles lhe colocou. Obrigado. Isso não se importa? Responda mais duas rapidamente, embora não tenham sido para mim. Vou ser muito rápido. Em relação às áreas metropolitanas, queria referir o seguinte. As áreas metropolitanas, como entidade, não estão, de facto, identificadas como beneficiárias, mas, tanto no instrumento de parcerias para a regeneração urbana, como nas sociedades de reabilitação urbana, nós temos, felizmente, exemplos de associação intermunicipal exatamente com esse objetivo. Temos SRUs, por exemplo, na Lesíria e do Tejo, a serem constituídas envolvendo vários municípios, pois organizam-se internamente, mas ganham escala com isso. E nas parcerias para a regeneração urbana, tanto quanto eu me lembro, houve uma candidatura que depois não venceu porque tinha problemas, mas não, nem sei se já se recandidatou outra vez, que envolvia vários municípios aqui em torno da circunvalação. Depois queria dizer, peço desculpa, duas coisas muito rápidas já agora, que é sobre a questão das rendas, que é uma questão sem fim, que eu acho que tem uma componente muito ideológica. Para além daquilo que foi dito agora, também gostaria de chamar a atenção para uma outra coisa. É que a lei das rendas, do congelamento das rendas, nunca se aplicou a todo o país. E na área onde não se aplicou, passa-se exatamente o mesmo. Portanto, eu não estou a dizer que não seja um problema. O que eu estou a dizer claramente é que, de certeza, a questão das rendas não é a fonte fundamental do problema. É uma componente, mas não é o fundamental, porque em todas as cidades onde nunca houve congelamento de rendas, o problema sucede exatamente da mesma forma. Finalmente, já agora não posso deixar de responder em relação ao bairro do Aleixo, porque quando eu estava no governo respondia a um requerimento sobre isso. É evidente para qualquer pessoa que uma intervenção de demolição não é uma intervenção de reabilitação e, portanto, não pode beneficiar das isenções fiscais que estão previstas para intervenções em matéria de reabilitação. Muito obrigado, Sr. João Ferrão. Sr. Rodrigo Cunha, força. Só um breve comentário sobre esta última intervenção do José Meireles, do Dr. José Castro, perdão. Todos nós admiramos profundamente o trabalho feito em Guimarães, naturalmente, mas penso que não se pode comparar de forma alguma a dimensão do que está em causa, que esteve em causa em Guimarães, com o que está em causa no Porto ou em Lisboa. Quer dizer, são dois mundos completamente diferentes, não é? Um mundo tem uma dimensão que é controlável e está ao alcance da esfera do poder, mesmo financeiro, de um município. Os casos de Lisboa e Porto não estão, apesar do poder muito maior orçamental desses municípios. Portanto, são coisas completamente diferentes. Claro que é evidente que não são as leis que vão definir e resolver os problemas, todos sabemos isso. É uma vontade e é uma opção coletiva, não é? Que tem que ser tomada, como disse o arquiteto Souto Moura, por quem tem que liderar. E eu, pois, naturalmente, que nesse período de imigração, vários países congelaram as rendas, eu sei isso, mas também sei outra coisa, que é que nas cidades onde a reabilitação urbana teve mais sucesso, foi onde os poderes públicos, sobretudo o Estado Central, meteu mais dinheiro. E, portanto, eu, como mal dos outros, posso bem. E o que eu estou a ver em Portugal é que nós ainda não chegámos a essa fase, infelizmente. E, para mim, reabilitar as cidades é uma questão de elementar coesão social. Para mim é tão importante reabilitar as cidades como evitar a desertificação maciça do mundo rural. Curiosamente, dois extremos que se tocam. É curioso, quem diria? Como é que se tocam dois extremos? O extremo rural e o centro das cidades. E, portanto, eu pergunto, se o Estado não serve para assegurar a coesão social, para que é que serve o Estado? E esta é uma grande questão que nos faz pensar, porque o arquiteto Souto Moura pôs o dedo na ferida. É óbvio que nós temos aqui uma questão, agora, aqui vários economistas, que têm muito clarinho na sua cabeça o que é um bem público. Nós queremos cidades recuperadas, que não pareçam cidades fantasmas, onde os turistas vão, onde admirem, onde não se sintam repelidos para aquilo que vêm. Queremos cidades que, por estarem recuperadas, atraem atividades económicas. Muito bem. Queremos, sim, senhores, mas em alguns sítios, em algumas circunstâncias, sobretudo nas zonas mais difíceis, que curiosamente são as mais típicas, como por exemplo o Centro Histórico do Porto, nesses sítios não há rentabilidade imediata para recuperar as casas, para fazer a habitação urbana. E então, ou seja, estamos perante um caso que é um bem que a sociedade precisa, que é reabilitar aquelas casas, iniciar um processo de habitação urbana e de regeneração urbana, mas o mercado ainda não paga por isso. Ainda não paga. Pode pagar daqui a uns anos. Nesta altura não paga. E então estamos perante um caso que é um bem coletivo, que até consensualizamos que é muito importante, mas o mercado ainda não remunera. Então, nesse caso, é aí que entra supletivamente o Estado. Estamos perante uma falha de mercado. O mercado não paga isso. E então o Estado deve intervir para corrigir a falha de mercado. Quer dizer, eu acho que isto é um conceito económico que qualquer um economista entende, mas que é fundamental. E para mim, desertificação rural e desertificação urbana, infelizmente, dois extremos que se tocam, e não resolveremos nada se o Estado não intervier para corrigir a falha de mercado. Em algumas zonas é mais fácil o mercado resolver o problema, são zonas de boa procura, mesmo mais caras, noutras isso não acontece. Só o comentário que eu queria fazer. Muito obrigado. Eduardo. Sr. Moura. Eu não sei qual é a pergunta. Não, eu estou de acordo com isso. Quer dizer, é que, primeiro, eu estou de acordo que Guimarães é fácil e o Porto é difícil. O Porto até perde em Guimarães, às vezes. Portanto, isto não é uma questão de esticas. Não, mas é... Não, é que eu acho que é diferente. É que eu, por exemplo, eu não vi a sessão, mas conheço pelas revistas e pelas pessoas. Mas lembro-me do que foi o entusiasmo do gabinete, e uma das pessoas está aqui, e o arquiteto Távora, a levantar essa questão. Lembro-me que foi o propor, mas não é salmosismo nem por ser amigo, não queria levar isso para o projeto afetivo. Mas o que foi, na altura do Barredo, o que foi o Barredo, em que havia uma vocação, tira-se esta malta, isto é tudo abaixo, isto é de pivete, vai tudo para os bairros camarados, tudo higienizado. E houve uns velhos do Restelo, como o Távora, os professores meus, os gigantes, é? Os gigantes, gente notável. Eu cheguei a trabalhar em projetos que era a fina flor da arquitetura portuguesa. O gigante, o Távora, o Soutinho, o Colando Torgo, a recuperar paradigmaticamente edifícios impecáveis. E depois ia-se ver as casas, e não eram demolidas, conservava-se a escada, que estava velha, mas tinha dois paus. E, portanto, mantinha o caráter, como a avó, mantinha o caráter. E não custava tanto dinheiro. Portanto, essa é o que eu queria dizer, é que isto não era um bicho de sete cabeças. Isto é um problema de... Quer dizer, a avó diz, olha, uma perna, então anda lá, vamos ali à consulta. Portanto, é uma coisa que ou se sente, e tudo é fácil, ou então, se é um objeto estranho, é porque não se sente que seja património, quer dizer. Eu não sei como é que é de explicar isto. É natural. Lavar os dentes. É natural, quer dizer. Por exemplo, há algum debate sobre o estado de abandono e da calamidade das igrejas em Portugal? Não é. Porque as igrejas estão conservadas. Porquê é que estão conservadas? Porque há missa aos domingos. E como as pessoas vão lá e chovem no altar-mor, o padre telefona e diz, ó padre, cá, já tenho, não sei o quê. E depois liga os holofotes por trás da Nossa Senhora, dê um curto-circuito e telefona a um eletricista, pá, houve aqui uma coisa e tal. E muda. Isto são séculos, anos e anos e anos, de a telha caiar para a Páscoa, mudar a eletricidade. Depois, mas há sempre um problema quando há muito dinheiro, que é o pior inimigo do património. Os padres põem cruzes verdes e azulejos e tal. Isso é outra história. Mas, por exemplo, as igrejas, o segredo do património é o uso. Por mais leis, por mais dinheiro, não interessa nada. Quando há uso, a Itália vive do uso. Quer dizer, os apartamentos mais caros são nos Teatro Marcello, são em prisões. Portanto, eles vão ocupando, são anos de amaciamento. E tudo aquilo se conserva por uso. Portanto, não estou a responder a nada, é uma coisa... Não sei. Ou é ou não é. Ou faz parte. Muito bem. Vamos para a segunda ronda de perguntas, que ainda temos tempo para isso. Temos aqui em baixo, na terceira fila, por favor. Boa noite. Alexandra Gesta, eu pensei duas vezes antes de falar, que não é mau, não é? Eu queria dizer algumas coisas que decorrem da minha experiência. É uma experiência que tem só 25 anos na reabilitação do Centro Histórico de Guimarães. Perdão, já percebi. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que Guimarães não está no Triângulo das Bermudas. Primeira coisa. Nem no Triângulo das Bermudas. É uma cidade de média dimensão portuguesa, sujeita à legislação, o quadro legal financeiro, etc., como todas as outras. Segunda coisa, eu não sou a Rosa Ramalho, que sonha de noite com as coisas que constrói durante o dia. Estamos a falar de uma cidade que nos últimos anos decidiu pôr em prática um determinado projeto de cidade. E que isso implicou ter uma vontade política determinada, um rigor técnico e uma participação da população. Esta é a razão pela qual Guimarães tem aquele resultado. Uma vontade política que não é demagogia. Uma vontade política que não é demagogia. É ideologia colocada na prática. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mandaram, o Executivo mandou, o António Magalhães decidiu, a partir de certa altura, que o Centro Histórico de Guimarães ia ser recuperado e recuperado depois de uma discussão, que é uma coisa que convém dizer, que distingue muito determinados autarcas de outros, que é saberem a sua exata dimensão. Certo. António Magalhães, depois de discutir com a equipa, ouviu e disse, muito bem, o Centro Histórico que eu quero conservar, o Centro Histórico que eu quero reabilitar, com estes objetivos que eu defini, será então concretizado com o modelo de desenho que vocês propõem. E a partir daqui, entre o poder político e o poder técnico, houve uma permanente discussão para concretizar uma cidade em coerência das duas posições. E não a esconder na manga, a esconder em golpes políticos, etc. Primeira coisa isto. Segunda coisa, que eu acho... Eu vou ser um bocadinho mais breve, está bem? Ok. Fazer a pergunta, a responsabilidade pública e privada está definida, pelo menos que eu me recorde, desde que a propriedade privada existe. Portanto, eu, em Guimarães, o que se pediu foi que cada um assumisse as suas responsabilidades. Nós tratamos do público e incentivamos os privados a tratar do seu assunto. Porque investir dinheiro, no nosso entender, com o orçamento que nós tínhamos, investir dinheiro público para obrigar ou sancionar, que é coisa que não me passa pela cabeça, metade dos proprietários que não querem abdicar da sua condição de proprietários privados, enquanto a nossa sociedade tiver como base a propriedade privada, parece-me um pouco exagerado. Muito obrigado. A seguir, por favor, lá em cima do lado direito. Perceber a nossa campanha. Ali em cima. É porque pensa, sonhava de noite. Álvaro, dia. Álvaro Queiroz, uma interpelação muito rápida que é, vai no sentido daquilo que o Sr. Arquiteto Souto Moura parece-me que diz e que me parece que será o correto. O que falta ao Porto não é principalmente uma definição daquilo que se deve entender o que o Porto quer ser e a partir daí, precisamente, dessa definição integrado com a população, com o problema da desertificação da cidade, para depois passar para a reabilitação, porque se não for assim, pergunto eu, e parece-me que acontecerá ou poderá acontecer aquilo que o Sr. Arquiteto diz, que é virmos a ter um centro histórico muito bonito, grandes apoios do Estado, mas não temos ninguém para lá viver. E por isso eu perguntava se não era de facto essencial e primordial para partir da ideia que se quer da cidade, por forma a poder partir depois para a reabilitação nesse sentido. Muito obrigado. Lá em cima, por favor. Boa noite, o meu nome é Luís. Luís. Sim, o que eu queria dizer era o seguinte, eu penso que não faz muito sentido estar a reabilitar o centro quando as cidades satélite continuam a crescer, digamos, indefinidamente. Eu gostaria de saber se estes planos de reabilitação urbana têm alguma participação, têm qualquer tipo de sinergia com os concelhos limítrofes do Porto. A experiência de vida que eu tenho leva-me a pensar que as populações locais aqui em redor do Porto ou em redor de qualquer cidade associam muito o desenvolvimento, a expansão urbana e a nova área urbana. Quando vem nova área urbana a surgir, associam esse espaço a crescimento económico, a desenvolvimento. As populações menos formadas a nível local. E depois também temos a questão da a construção civil teve uma grande importância no nosso desenvolvimento económico. Há pressões económicas para que o que tínhamos há 10 anos atrás, aquele grande crescimento urbano nas nossas vilas e cidades limítrofes da cidade do Porto, há pressão para que isso volte novamente. Portanto, eu gostaria também de saber se no futuro uma redefinição do modelo da administração pública do Porto, redefinição das freguesias e possivelmente fusão de concelhos para fazer uma grande cidade do Porto, como sucedeu já noutras cidades europeias, fundir toda a área urbana de Matosinhos, São Mamede de Infesta, Rio Tinto, com a cidade do Porto, delimitar uma área urbana e depois pensar, travar o crescimento urbano para lá dessa área urbana e tratar de reabilitar o que existe dentro dessa área urbana. Gostaria de saber qual era o papel e se está alguma coisa a ser feito nesse Obrigado, aspecto. Obrigado, Luís. Eduardo Souto Moura, vamos lá falar sobre a Rosa Ramalho. não percebi... Para admirar a Rosa Ramalho, e é um tema interessante, porque eu não sei se era a Rosa Ramalho que copiava o Picasso, se era o contrário, mas não interessa. É uma discussão que há dentro das belas artes. Em relação ao que foi dito, quer dizer, estes debates não servem, isto não é psicanálise para as pessoas virem lamentar-se. Então a gente sabe que estamos o Porto está decadente, saem 10 famílias por dia. O Porto tem a população do século XIX, não é? 260 mil pessoas. Pronto, está mais querido nos jornais e tal, e cada vez fica-se com mais neurose e tal. Portanto, temos que sair disto. Eu sou arquiteto, não sei bem como é que sei, mas, por exemplo, vejo casos de Madrid, tem uma vontade centralizadora cada vez mais em Espanha e tal, tal. A região de Madrid, que é mínima, tem os índices per capita, as pessoas vivem melhor, temos equipamentos, e há aquela guerra de todas as províncias com Madrid, que praticamente não produz. Portanto, é uma cidade de gestão. E Barcelona tem a sua região, que é Catalunha, e fez pela vida, e teve um estatuto próprio. Não sendo Barcelona, não se pode dizer que Barcelona é a segunda cidade de Espanha, a capital da Catalunha. É um polo importantíssimo do Mediterrâneo. E depois, há uma estratégia, que eu me lembro, uma vez, com uns amigos meus que produziam, chamados novos boys do vinho do Douro, na altura foram falar com o Guterres, foram pedir apoio, tal, a vinho, o vinho do Porto era decadente, estamos a levantar isto tudo, não sei o quê, e eles contaram, e penso que é verdade, que o Guterres disse assim, isto é um projeto bestial e tal, mas eu não vos posso dar onde estão. Porque há diretrizes da CE para Portugal que só pode haver na Península Ibérica, três polos, que é Barcelona, Madrid e Lisboa. Portanto, eu tenho que encaminhar todas as verbas para Lisboa. Isto foi-me contado. E é o que está a acontecer. Já passou-se para aí há 10 anos, eu na altura não me lembro. Então. O que é certo é que isso também se passou para a Espanha, mas, por exemplo, Valença encontrou umas brechas e as Copa Américas e fez umas cidades fluviais e tem uma gestão das grandes feiras de mobiliário na Europa, das maiores são em Valença, as grandes feiras de eletricidade e iluminação são em Valença. E isso podia ser um polo alternativo para o Porto. Porque eu pergunto, eu aqui do Porto ao Brasil são 6 horas, do Porto a Nova Iorque são 6 horas, do Porto a Helsínquia e a Budapeste são 6 ou 7. Chega-se lá, ninguém percebe nada do que eles dizem. Eu pergunto isto, porquê é que não se cria um centro de congressos, um centro de gestão, de exposições, intercâmbios? O Brasil está em alta. E porquê é que... Pá, aquela Expo Norte, pá, uma coisa caricata, pá, com o Narciso a discutir com o outro, isto é teu. Porquê é que não há um grande polo? Temos um aeroporto novo, centros de congressos. É mais barato, dizia-me um tipo, outro dia, fazer um congresso de cardiologia, dos cardiologistas da Dinamarca em Lisboa, do que em Copenhague, dizia-me ele. Porque eu alugo, freto um avião, ou dois, meto a malta toda para Lisboa apanhar sol, freto um hotel e fica por metade do preço que os pôr aqui em Copenhague. Portanto, eu acho que isto não tem grandes soluções, mas tem que ser um país de serviços, o Porto. Porque até isto já está agora mais falado, a China e a metalurgia, isso tudo acabou. Portanto, nós temos potencialidade, assim como o Algarve se desenrascou, ou se está a desenrascar com o Golfo, nós temos que arranjar um Golfo qualquer. E temos a Universidade de Engenharia é boa, a Universidade de Arquitetura é bom, temos bons engenheiros, bons arquitetos, bons cientistas, a Bial, por aí fora. E temos que criar polos atrativos de serviços. Então aí as pessoas deixam de sair e começam a ficar cá, e depois é um círculo vicioso, não é? Aí não se deve reabilitar o centro histórico porque não há gente, não há gente porque não há centro histórico. E, portanto, isso é o princípio da naturalidade, quando eu digo esta história do património tem que ser uma coisa natural, porque tem que se arranjar para vir gente, tem que ter gente para se arranjar. E o problema do Porto é que não há dinheiro. Não há um custo. Em todos os sítios não há investimento. Os dois homens mais ricos de Portugal, que é o Engenheiro Valmeiro e o Amorim, investem em Lisboa e no Algarve. Não põem uma varanda no Porto e moram aqui, ao lado. E porquê? Porque isto não dá. Vende-se 500 andares por ano no coisa. E porquê é que não dá? Porque não há dinheiro para comprar. Porquê é que não há dinheiro? Porque faliu tudo. Portanto, isto é 3927. Agora, como é que pensamos a inverter isto? Temos potencialidades. O turismo está a aumentar, os low cost, portanto, há indícios. Pode-se fazer bienais. Por exemplo, a quantidade de pessoas que vêm ao Porto ver a arquitetura. Ninguém sabe. O turismo disseram. As pessoas que vêm ao Porto ver a obra de Cícero. Não sei quantos. Coisa impressionante. Hotéis já apareceram, agora parece que há demais. Hotéis, turismo. Portanto, criar e desenvolver esses polos. Feiras, congressos, temos serviços, ainda relativamente, são muito baratos. Não sei. E porque, também dizer, não há dinheiro, está a dizer. Não, há dinheiro, podemos inventar coisas. Certo. Está. Só fazer um brevíssimo comentário sobre esta questão aqui de duas questões. A primeira foi sobre a questão da reabilitação dos edifícios e a reabilitação. Obviamente que, quando nós pensamos na reabilitação dos edifícios, não é? É com vista à sua reabilitação. Aliás, no caso do Porto, no nosso plano estratégico, a primeira prioridade é a reabilitação da Baixa. Portanto, obviamente que é a partir daí que se criam as dinâmicas comerciais locais, as dinâmicas económicas locais, não é? Senão, estamos a fazer um museu, mais tarde ou mais cedo está morto, não é? Portanto, obviamente que a lógica é nós reabilitarmos a cidade. A tal desertificação que eu há bocadinho falava. Acabar com ela. A questão que nos expôs aqui sobre Guimarães, portanto, que é uma experiência que todos nós admiramos, é óbvio que todos temos o mais alto conceito sobre o trabalho de Guimarães. Aliás, deu-nos aqui uma belíssima sabatina sobre isso. O que acontece é que, quando eu há pouco falei no regime sancionatório, o que acontece é o seguinte, na anterior legislação, que era o 104 de 2004, portanto, chegamos a um ponto em que, quando é aprovado o documento estratégico do Quarteirão, que é o plano de reabilitação do Quarteirão, depois das pessoas serem ouvidas, há uma fase em que cada proprietário tem que assinar com a SRU um contrato de reabilitação. Portanto, o que é que acontece? Há uns que assinam, não é? E há outros que não assinam. E a questão é esta, quer dizer, é que se não houver nenhuma forma de tratar, portanto, claro que nós, o que é que fazemos? Olha, ter paciência, falar com eles muitas vezes, fazer mais uma alteraçãozinha no plano, aquilo que for preciso, mas isto há de ter um limite. Porque, dada a altura, se não houver incentivos materiais para o próprio proprietário fazer a obra, se houver, muito bem, ele próprio é incentivado, tem uma vantagem e um ganho. Se não houver, e aí é que fazia falta, o tal, em muitos casos, o tal instrumento tipo recria, o tal pro reabilita, não é que falámos há bocadinho, fazia muita falta, porque o proprietário se dizia, não, eu se assinar, se fizer isto, obviamente ele participou na solução, não é? Tem um ganho imediato, que é um contributo, um apoio, além do IVA, um apoio, também um instrumento económico. Portanto, é nesse sentido que eu penso que temos que dar algum sinal, quer dizer, se no caso não haver nenhum, uma vantagem económica direta, algum sinal, se não estamos os próprios que vão assinar, afinal não se tem nenhuma vantagem em assinar, a menos que tenham um mercado de arrendamento, ou eles querem ir para lá viver, e nessa altura eles têm um benefício direto, não é? Agora, o mercado de arrendamento, como sabe, e falámos há um bocadinho, isto é outro debate mais complicado, ainda não é encorajador para o investidor. Não é. Não é encorajador. Nós temos um mercado todos os dias. Aliás, nós temos no Porto a nossa loja de reabilitação, que tem milhares e milhares de visitantes por ano, e a experiência que nós temos lá na loja de reabilitação urbana é que há imensa procura, sobretudo de malta nova, mas há muito pouca oferta. Portanto, e, de facto, a oferta, quer oferta de venda, de edifícios reabilitados, quer oferta de arrendamento, sobretudo. Portanto, e esta é uma questão que nós temos que resolver. E aí, na minha opinião, eu, para mim, peço desculpa, professor Ferrão, o arrendamento não é uma questão ideológica, para mim não é, para mim não é. É uma questão de saber dar ao mercado o que é de mercado e dar à política social o que é da política social. Portanto, eu aceito as duas coisas. Portanto, e senão, não resolvemos o problema.